fica mais um pouco aqui, deitada do meu lado. Não, você não tem que ir, lá fora tá gelado. Parece até que vai chover. Curte o sábado comigo e deixa de besteira. Esquece um pouco do trabalho, já teve a semana inteira. Deixa os problemas pra segunda-feira, que eu vou abrir um vinho pra gente tomar. Escolhe um filme pra gente assistir. Pode deixar que hoje eu tomo conta do jantar. Me diz o que você não gosta em mim, que seus olhos não gostam de ver, que eu posso mudar. Passa uma semana aqui comigo e eu duvido que você vai lembrar de outra alguém de outro lugar. Conheço seus desejos, basta apenas te olhar. Se quiser ficar pra sempre, pode ficar. Passa uma semana aqui comigo e eu duvido que você vai lembrar de outro alguém de outro lugar. Conheço seus desejos, basta apenas te olhar. E se quiser ficar pra sempre, pode ficar. Eu vou abrir um vinho pra gente tomar. Escolhe um filme pra gente assistir. Pode deixar que hoje eu tomo conta do jantar. Me diz que você não gosta em mim, que seus olhos não gostam de ver, que eu posso mudar. Passa uma semana aqui comigo e eu duvido você vai lembrar de outro alguém de outro lugar. Eu conheço seus desejos, basta apenas te olhar. E se quiser ficar pra sempre, pode ficar. Passa uma semana aqui comigo e eu duvido que você vai lembrar de outro alguém de outro lugar. Conheço seus desejos, basta apenas te olhar. E se quiser ficar pra sempre, pode ficar. Se quiser ficar, se quiser ficar, pode ficar. Passa uma semana aqui comigo e eu duvido. Se quiser ficar, pode ficar.